dias e noites vem nascer, luas em cada amanhecer, inverno frio de doer, tudo sem você. O tempo parou em minhas mãos, saudade do cheiro de paixão, cada silêncio é solidão. Difícil te perder, nosso beijo combinou, coração acelerou. Se tinha outra saída, explica. Você pensa em complicar, eu só penso em voltar. Esquece as nossas brigas, tá levando tudo a ferro e fogo, pondo amor em risco por tão pouco. Absurdo perder tudo e nem se importar. É uma fase só mal resolvida, mas com beijo tudo simplifica. Sem passado, sem vestígios pra começar.